E como manda a boa regra portuguesa, embora as senhoras queiram ter igualdade em relação aos homens, o que eu acho que é uma estupidez, porque elas são superiores aos homens, né? Não percebo porque é que querem fazer um downgrade, mas manda a boa educação portuguesa que se dê primazia às senhoras. E como eu tenho ao meu lado uma senhora, que ainda por cima também é uma senhora interiormente, vou-lhe dar o privilégio de abrir as jornadas. É a Amélia Reis. Então, muito boa tarde a todos. Cá estamos mais uma vez para avançarmos com mais uma jornada de trabalho, mas também de encontro de espíritas de boa vontade que ano após ano nos temos reunido aqui nas Caldas da Rainha, no sentido de aprendermos mais alguma coisa uns com os outros e também conviver, trocar ideias, trocar experiências, quem sabe fazer novas amizades. Portanto, aquilo que vos posso dizer neste momento é que este é um dia especialmente feliz para todos nós, espíritas deste país, do Minho ao Algarve, que nos encontramos aqui no dia de hoje, graças a Deus. Portanto, olhem, sejam bem-vindos. Eu espero que as Caldas da Rainha lhes traga calma, serenidade. Isto é uma cidade simples, mas hospitaleira, e esperamos continuar a manter a mesma tradição com que nos temos empenhado até aqui, uma vez que já estamos a viver as 14ª Jornadas de Cultura Espírita do Oeste. Seria interessante, no momento em que estamos aqui de tantos lados e alguns ainda não nos conhecemos pessoalmente, seria interessante podermos perguntar a cada um daqueles que aqui estão neste momento o motivo por que vieram até aqui. Eu tenho a certeza de que cada um de nós terá o seu motivo específico, profundo, a mola que o impulsionou para vir até Caldas da Rainha no dia de hoje e no dia de amanhã também. Seria impossível, diria eu, mas a nível mais humano, há de facto, e aí é fácil perceber, um motivo comum. O desejo que temos de nos instruirmos, de melhorarmos por dentro. Por isso este é um momento em que, de algum modo, somos convidados a um determinado recolhimento, a um espaço especial no nosso coração, em que, entendendo que somos pessoas muito para além deste corpo físico, temos necessidade de aprendermos, de nos aperfeiçoarmos, de conhecermos gente muito melhor do que nós, que certamente estará ao nosso lado e que nem nos passa pela cabeça o que lhe vai na alma e no coração. Então, que os nossos guias espirituais, os guias desta cidade, os guias deste auditório, nos protejam, nos entuam e façam de nós gente simples, humilde, mas capaz de entender o verdadeiro motivo porque estamos na Terra. Compreendo também que, de uma forma muito especial, o motivo destas jornadas, o título, nos leva a uma interiorização ainda maior. A capacidade de comunicação e o meio, como, os modos como ela se processa. Então, de tudo isto, vamos fazer, de facto, uma jornada única, onde vamos sair daqui mais enriquecidos e também mais felizes. Muitíssimo obrigada por terem vindo. Muito bem. Nós vamos cumprir os horários escrupulosamente, portanto, todos nós temos um horário, pode às vezes haver uma derrapagem de um minuto ou dois. Temos os horários na pasta, na vossa pastinha. Temos também o currículo das pessoas que vão colaborar. Temos um inquérito para que possam dar a vossa opinião no fim. Temos uma gentil oferta da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, que é a Rota Bordaliana. Podem aproveitar para visitar as Caldas no tempo livre. Temos um desdobrável da ADEP sobre o que é o Espiritismo, muito bem concebido. Temos ainda um papelinho para perguntas, obviamente que não dá para todas as palestras, mas podem utilizar estes papéis e as questões que quiserem colocar aos vários palestrantes, vamos ter uma mesa redonda com debate, depois colocam ali numa caixa à entrada junto à livraria. Ok? Vamos também... O ideal é que, quando fizessem as questões, coloquem em letra legível o vosso e-mail, caso tenham, para, no caso de não podermos responder a tudo, ser respondido depois no Jornal do Espiritismo e, no... e também por mail. Temos várias novidades e... Humor e Espiritismo, stand-up comedy... Mas, principalmente, o lançamento de dois novos livros espíritas. Vamos, então, ver o que é que se passa aqui pelo nosso ecrã. Esta é uma das empresas que patrocina o nosso evento, a empresa de Vasco Marques, que é um dos gurus dos social media em Portugal. Um dos escritores nesta área e produtores que mais vende. E temos também a Ulisses Comunicação, uma empresa que colabora connosco há anos e que foi quem fez todo o design e não só deste evento. Depois deste pequeno brinde, dado pelo Ulisses Comunicação, vamos começar, efetivamente, o nosso trabalho. O Espiritismo não tem nada a ver com superstição, crendices, bruxarias, magias. O Espiritismo é um amplo movimento cultural, como dizia o saudoso filósofo, o professor José Herculano Pires, e tem tudo a ver com cultura. É uma ciência de observação, é filosofia e é moral. O Espiritismo é cultura nas mais variadas modos, nos mais variados modos de se exercer essa mesma cultura. E um deles é através da música.